V5728, oceano identificação, redução 230 nós, descendo inicialmente a 130. Reduzindo 230 nós, descendo inicialmente 130, 5728. V5728, vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda para o A045, limite será o localizador. 045 pela esquerda, está pelo lote, o 5728. 5728, reautorizado 060. 060, 5728. Continua restrito pelo site? Afirmativo, redução 2309. 5728. Gilete Serra, estimado de pouso. No cinco, copiado. Força Aérea 5919, controle. Condições de manter a presente velocidade até Duna, ou mais próximo? Então mantém a velocidade até próximo de Duna, vai seguir como número 1 na aproximação. Alfa Zero Tango, está passando 080, solicita como nível final o mesmo, Alfa Zero Tango. Alfa Tango Tango, já voou anteriormente condições usuais na rota? Afirmativo. Afirmativo? Sim. Autorizado então, nível de voo 080, Alfa Tango Tango. Fala, Jet 6740, Lebron Cisco. Alfa Juliette, 50, Jet 6740. 5728, reautorizado 3.000 pés, 1016. 3.000 pés, 1016, 5728. Tango Tango? De pouso. Copiado. 991, chame Recife na 251, alternando na 3328. 251 no 3325, Recife na 3191, boa. Boa. Alfa Tango Tango controle. Chame Recife na 2685, alternando no 254. 254 no 2525, lá. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1 no 777, decola na 3340. Gol 1 no 777, contato radar Cibal 340, perfil da Euleda DCT. Perfil da Euleda de propósito DCT, Gol 1 no 777. Luz de LED Serra. Vamos enquadrar os corredores de Salvador, desça para 1.500 pés. Sabe que Luiz que controle? 5728 controle. Prossiga. Já está reautorizado 050. Estou recebendo uma aeronave agora, posição de 11 horas, 5 milhas, mantendo 4.000 pés aqui no radar, sem contato com o controle. Reautorizado agora o 060, o web 5728. Ok, reautorizado 060, 5728. Que controle? Cinco nove controle. Para 5999, prossiga. Para o localizador direita 050. Direita 050. Bravo que Luiz. 443, informação 90. Lembra aí que Mike é aqui na pista do Leste? 5728 para o localizador direita 060. Direita 060, 5728. Gente, obrigado. Batango Bravo que Luísque. Estado 2016. 2016, 5728. Luz de LED Serra, prossiga. Poderia autorizar o 025? Autorizado 025, Luz de LED Serra. Muito grato. Sério, 5999, atingiu 2 metros. A gente reposta no localizador, 5919. 5999, reposta estabilizado no localizador. Controle. Está espaço aéreo controlado dentro da terminal de Salvador, subindo sem, sem autorização do controle. O senhor subiu próximo à aeronave da Webjet que estava na chegada aqui. Quando o senhor for subir, comunique o controle, Bravo que Luiz. Bravo que Luiz, que 1.510, você segue no regresso a Salvador? Eu tenho o tráfego do Zulu Direto Serra, tá passando Salina das Margarinas, Margaridas a 2.500 pés, no sentido sul. O senhor desce para 1.500 pés e reposta através de Veracruz. Liga. Estabilizado no glide. Força aérea 5919, chama torre 18, decimal 95. 5728, tá no ILS. Web 5728, ciente, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, aguardando para transferência. Manda. Web 5728, chame torre 11895. 1895, 5728, até já. De Lúcio Leterra, prossiga. Ok, passando caixa prego, mantendo 2500, visual com Sierra na Lando Vista Bravo. Sente, luz da Sierra, desce para altitude de tráfego, ajuste no 0 no meio, frequência livre. Livre, Sierra. Controle Salvador, boa, Oceano 6200. Oceano 6200, aciona a identificação, autorizada a chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Autorizada a chegada a mar, 050, aciona a identificação, 6200. Salvador, 6200 voltando, conhecido a proa de TAP ou na proa de Duna? Oceano é 6200, autorizado direto em TAP. Autorizado em TAP, 6200. Bravo, que Luiz, que reporte no Traverse de Paripe, é um no 1500 pés, em condições visuais. Luiz, que prossiga. Bom dia, Webgente 5721. Bom dia, Alfa Juliette 09, 721. Controle Salvador, muito boa tarde. É Papa Tango 90 Yankee Mike, decolado ao 97, sempre na escuta. Papa Tango 90 Yankee Mike, mantém as condições visuais no corredor Axé, reporte no farol da barra. Em condições visuais no corredor Axé, reporte na farol da barra, 90 Yankee Mike. Guarulho 340, 340. Quem é a saída? NH1016 no meia. Autorizado após o espaço desse por 2000, por quê? Controle Salvador, 6200, após o espaço pode descer para 2000? Oceano 6200, afirma, após etapa, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final ILS X-Ray, reporta estabilizar no localizador. Autorizado final ILS X-Ray, reportará estabilizado 6200. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3216, informação novembro. TAM 3216, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, 3216. Salvador, azul 4466, feedback de acionamento, botão 01. Gente 6741, uma boa tarde para a cópia Guarulhos 340. Autorizado no ILS, 6200. Oceano 6200, complete a final, chame torre 11895. 11895, 6200. Ponto pra cópia. Guarulhos, nível 340, via Print, Upper Zulu no meia, Brasil, Belo Horizonte, Street. Decola do 90 com primeira curva à direita, na Dael Leda, controle de saída 208 e aciona 55 no meia. Portão 02, já pronto para puxa acionamento, 3, 8, 9. Após o embreagem da azul, está autorizado, 3, 8, 9. Bravo, que Luiz, que chama em torre 1-1.